Levante o copo, aê, só quem vai sofrer. Eu quero é beber até o sol nascer. O resto que se exploda, só quero minha eslova. Vou ficar porra louca. Chora, coração! Chama JP! Sucesso! Essa moda, por favor, porque ela me faz chorar de amor. Não posso fazer nada pra parar, e desse jeito vou me embriagar. Não sei se você sabe, mas eu sou um corno conformado, que pavor. Por isso vim aqui desabafar, e desse jeito tu vai me matar. Refrão é sucesso! Levante o copo, aê, só quem vai sofrer. Eu quero é beber até o sol nascer. O resto que se exploda, só quero minha eslova. Vou ficar porra louca. Levante o copo, aê, só quem vai sofrer. Eu quero é beber até o sol nascer. O resto que se exploda, só quero minha eslova. Vou ficar porra louca. Do meu parceiro, o Gui. Estoura! Bora, bebê! Então troque essa moda, por favor, porque ela me faz chorar de amor. Não posso fazer nada pra parar, e desse jeito vou me embriagar. Não sei se você sabe, mas eu sou um corno conformado, que pavor. Por isso vim aqui desabafar, e desse jeito tu vai me matar. Levante o copo, aê, só quem vai sofrer. Eu quero é beber, só quem tá tomando todas. O resto que se exploda, só quero minha eslova. Vou ficar por cachaça, louca. Simão! O copo, aê, só que vai sofrer. Eu quero é beber até o sol nascer. O resto que se exploda, só quero minha eslova. Vou ficar porra louca. Vou ficar porra